beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e aqui ao meu lado, Caio Corraine. Olá, personas! Guga, é férias! Você me acordou mó cedo! Mentira, gente, é 2 da tarde. Mas eu realmente acordei agora. Eu tô chegando hoje de viagem e eu tô gravando aqui no meio de um monte de mala, sabe? Sabe quando você chega em casa? Uhum. E aí tá tudo bagunçado ainda, a casa tá meio estranha, sabe? Sim. Essa é a situação que tá rolando aqui nesse momento. Muito tempo fechada, né? A torneira não funciona direito. Acontece na sua casa? Quando você fica muito tempo sem abrir a torneira, quando você abre a torneira, ela não vem normal. Caraca, Guga, o que tá acontecendo nos Estados Unidos? É verdade, porque ela dá uma ressecada, sei lá, cara. Deve ter um jacaré dentro da tua torneira. Essa é a situação aqui, porque a gente tá de férias, a gente tá no meio de viagens. É engraçado que a gente fala férias, mas assim, é férias do GugaCast, não é que a gente tá, tipo, passeando e curtindo as férias e fazendo os passatempos do Manacão de Férias, a turma da Mônica na beira da piscina. Como bons vivãs. É férias da produção do GugaCast para que a gente possa acelerar, criar coisas novas, produzir coisas novas. Vai ter um monte de coisa nova no programa quando a gente voltar em agosto com o programa especial de Dia dos Pais. Exatamente. E, inclusive, nós precisamos pedir algumas histórias, né, Guga? Isso aí. Histórias de Dia dos Pais vai ser o episódio com o qual a gente vai voltar das férias. Sim. Então, se você tem histórias emocionantes, histórias engraçadas com o seu pai ou sendo um pai, sei lá, qualquer coisa relacionada a pais, manda pra gente ler no especial de Dia dos Pais. Sim. Lembrando a todos que pai é quem cria, hein? É isso aí. E também nós precisamos de histórias das antigas, que a gente já fez alguns episódios sobre esse tema e foram muito legais. O pessoal tem familiares que passou por algumas situações bem específicas, né? Quando o Brasil era tudo mato ainda. Isso aí. Eu gosto muito dessas histórias. Histórias de outros tempos, né? Histórias de outrora. Sim. Pô, esse programa foi muito surpreendente, cara. A galera mandou história do avô, do bisavô. Manda aí, histórias de imigrante. São um monte de coisas legais que preenchem esse programa de aventuras. Sim. Pessoal que foi lá pro meio do Amazonas construir coisa. Muito legal, cara. É, esse programa foi excelente. Vai, então vamos fazer outro melhor ainda. E também vamos precisar de histórias de perrengues com dinheiro. É, isso é todo dia, hein? É. Estação maravilhosa! É, mas não essa história de que você tá vivendo agora, assim, tipo, o mês nem mal começou e já acabou o Vale Refeição. Histórias realmente emocionantes de perrengues com dinheiro, onde você se superou, ou onde, sei lá, foi tudo pro caralho, não tem problema. Onde você conseguiu comprar a televisão por R$2. Manda as histórias de perrengues com dinheiro, que também fazem um programa muito legal. Agora, Caio, enquanto a gente tá aqui preparando coisas novas, vai ter muita coisa nova. Além das histórias novas dos programas, vai ter camisetas novas, a gente tá preparando um negócio sobre isso. Vai ter uns títulos novos, tem um monte de coisa legal sendo preparada. Sim. Mas tem um lugar que não para. Sabe quando o shopping tá sendo reformado, mas as lojas continuam funcionando? Aham. Uhum. Tem um lugar que continua funcionando, que é o Grupo Secreto do GugaCast. Aê! Lá tem conteúdo inédito todos os dias. Essa semana estão rolando 5 mini GugaCast todos os dias, ainda falando sobre férias, que foi muito legal, e a gente não conseguiu parar. Sim, é verdade. A gente começou na semana passada já falando sobre férias, falando sobre histórias muito legais, e a gente continua essa semana, porque as férias, se a gente pudesse, seria férias todo dia. Pois é, então se você não aguenta ficar sem o GugaCast inédito, vai ter esse programa aqui que você tá ouvindo, que é Relembrando Histórias. Mas se você não aguenta ficar sem conteúdo inédito toda semana, tem conteúdo inédito toda semana lá no grupo secreto do GugaCast, que você pode ouvir pelo Facebook, dá pra ouvir lá no Olo também, se você tem Android. E é praticamente de graça, porque o PicPay, se você paga com o PicPay devolve pra você até 15 pratas. Custa 15 pratas, ele te devolve 15 pratas, tá de graça. Nossa, é uma mãe mesmo, né? Não é uma mãe, cara. É o canivete suíço dos pagamentos. Oh, meu Deus do céu. Vocês gostam disso? Porque eu fico imaginando que, tipo, todo mundo usa isso e é por tua causa. Eu não sei se eles estão, tipo, ok com isso, sabe? É muito legal isso, cara. Por quê? Porque resolve várias coisas da sua vida, entendeu? A gente divide conta, paga boleto, recarrega bilhete único, recarrega celular. Tava no Brasil, agora usei pra caramba o PicPay, cara. Realmente facilita muitas coisas. E a melhor coisa que ele facilita é isso. Você pode ouvir o conteúdo inédito, os 5 mini GugaCasts que a gente tá fazendo essa semana lá. Você pode ouvir todos os 500 e tantos que a gente fez pra trás. E aí, se você curtir, você fica por lá. Se não, beleza, saiu de graça. Sim. Guga, estamos perigosamente nos aproximando dos 600 conteúdos extras. Eu acho que a gente já bateu, cara, mas a gente fala isso depois. vai em gugacast.com/assine, lá explica tudo como assinar com o PicPay, como assinar no Olo, como assinar se você é assinante internacional, tem tudo lá, gugacast.com/assine, vai lá agora e não fica sem conteúdo inédito esse mês. E Guga, como esse é um episódio de Recordar a Viver, eu precisei ir atrás de alguns dos nossos episódios da segunda temporada, que a gente tá recordando ela, e eu utilizei a Wiki do GugaCast pra escolher essas histórias. Pois é, porque a gente se deu esse trabalho, e sabe que eu sou um cara maníaco com organização, né? Sim. Se tem alguém no mundo que sofre com isso, é você. Eu, como pessoa não organizada, sofro mesmo. Não, sofre, mas depois você pensa assim, não, mas valeu a pena. Ah, sim, com certeza. Como nesse momento agora. Porque a gente organizou todas as histórias do GugaCast lá no nosso wiki. É só você ir em wiki.gugacast.com. E aí, se você quer assim, putz, que episódio mesmo foi aquela história do homem bananinha? Vai lá e digita bananinha na busca, ele vai aparecer pra você. Direto o pessoal pergunta no Twitter, lá no grupo mesmo. Pessoal, aonde é a história tal? É só ir lá no wiki, wiki.gugacast.com. Tá tudo lá, toda a mitologia, todo o Gugaverso está no nosso wiki. Sim, inclusive rolou essa semana. Uma pessoa chegou pra mim no Twitter. Ai, corra, aquela história do cara que pediu a moça que era professora de lamba aeróbica em casamento e não sei o quê. Eu, meu Deus, eu não lembro dessa história. Aí eu fui na Google Wiki, pesquisei, né, sei lá, casamento, lamba aeróbica ou coisas assim. E apareceu, eu mandei o episódio pra pessoa. Cara, eu também não lembro dessa história, não. Ainda bem que você falou. Meu, que... Cara, tem muita história. No episódio de hoje, cara, tem muita história que só depois de ler na Wiki que eu falei, caraca, essa história é muito boa. E aí eu separei pro pessoal ouvir de novo. Pois é. E é por isso, é pra esses momentos que existe o Almanacão de Férias do GugaCast que a gente tá fazendo aqui agora, pra gente relembrar essas melhores histórias de cada episódio. O que é que a gente vai ter nesse episódio aqui agora, Caio? Foi você que escolheu. Então, Guga, nesse episódio... Tem um que eu não lembrava que era tão bom. Porque tem um episódio que ele é meio que aquela hidden gem. Uhum. Que eu não lembrava que tinha tanta história boa em um episódio só. Então eu escolhi algumas histórias dele. Eu peguei dois episódios pra gente enaltecer nesse programa. Que é o Histórias de Feriado e o Infeliz Dia das Crianças. O Infeliz Dia das Crianças é sacanagem esse programa, cara. Ele é muito bom. E eu deixei muita coisa de fora. Porque, por exemplo, eu não coloquei no programa o personagem de Nossas Vidas do Estevão. Porque ele ficou grande demais e eu não coloquei, mas ele merecia pra caraca estar nesse episódio. Cara, eu lembro tanto do episódio e do personagem de Nossas Vidas com Estevão, quanto do episódio do Estevão na minha vida. Ah, sim. Tá aí uma coisa que eu não esqueci. Exatamente. Mas, legal, mas o que entrou nessa compilação aqui desse episódio? Então... Eu separei quatro histórias. A primeira delas é a história do menino com a bateria na orelha. Nossa, porque criança é tudo burro. Querido, cara, meu, essa história é muito boa. É muito boa. Eu não vou dar spoiler dela aqui, porque eu tinha esquecido, eu ouvi e ri tudo de novo. A premissa dessa história é muito estúpida, cara. Não, cara, é maravilhosa, cara. O porquê ele colocou a bateria na orelha, cara. É lindo demais. A segunda história que eu separei é a história do maravilhoso, que já virou, né, meio que faz parte presente do Gugaverso, que é a história do manhoso fake. Caramba, faz tanto tempo assim já, foi manhoso. Finalmente fake. Finalmente chegamos na história do manhoso fake, cara. E ela continua perfeita como se fosse contada hoje. Tem também a história do aniversário com o Sandy Júnior, em que a gente fez uma análise musical freestyle da música... Do Sandy Júnior lá, do aniversário do Tatu. Eu não lembro muito bem desse, não. Eu vou ouvir agora. É muito boa. E finalizamos com a história do Zacarias, que no dia de levar brinquedo pra escola, ele leva uma chave de fenda. Essa história é boa demais, cara. Eu tinha esquecido completamente dela. história é boa demais. Essas histórias saíram de quais episódios, então? Do Histórias de Feriado e do Infeliz Dia das Crianças. Excelente, bora ouvir então. Primeira história, tu eres el imán e yo soy el metal. O Rafael devia estar aqui na semana passada, porra. qual é o tema dos nomes dos e-mails, Rafael, agora? São trechos de Despacito? É, esse é um trecho de Despacito e tem outro que é o meu trecho favorito, que também vai aparecer mais pra frente. Uhum. Mas quando não tinha um trecho de Despacito adequado pra intitular a história, eu escolhi um título de uma música latina que fez sucesso. Entendi. Por que é esse o tema?